Capítulo 12. Então se convocaram os homens de Efraim, e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livraveis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois, subistes vós hoje, para combater contra mim. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. Por que tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão? E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia: Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele, e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel Ibzã de Belém. E tinha este 30 filhos, e 30 filhas que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzã, e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elom, o zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elom, o zebulonita, e foi sepultado em Ejalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidon, filho de Léo, o piratonita. E tinha este 40 filhos, e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidon, filho de Léo, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos